eu não devo esmorecer. Deus me entrega com firmeza, eu não devo esmorecer. Eu vou seguindo nesta verdade para sempre, sempre outra vez. Eu vou seguindo nesta verdade para sempre, sempre outra vez. A minha mãe sempre comigo, que me ensina eu compreender. A minha mãe sempre comigo, que me ensina eu compreender. Estou aqui nesta verdade, só ensino é coisas boas. Estou aqui nesta verdade, só ensino é coisas boas. Alguns que estão comigo só pensam é coisa boa. Alguns que estão comigo só pensam é coisa boa. A ruína que se faz é só para sofrer. A ruína que se faz é só para sofrer. Cada um dá o que tem, não precisa ninguém dizer. Cada um dá o que tem, não precisa ninguém dizer. Agora eu volto para o meu lugar, sigo em frente, vamos trabalhar. Agora eu volto para o meu lugar, sigo em frente, vamos trabalhar. Não pense em fazer o que tu queres, que Deus é o meu.